esqueceu foi porra. Tá filho do acordeão em Eric Landim. Todo mundo tá vendo essa confusão da sua boca com seu coração. Cê fala uma coisa, o coração quer outra. Mas eu só sei quem tá com razão. É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo. É como se eu fosse um erro maior. Minha cachaça é a desculpa pra você rasgou. Ouvi dizer que falou que esqueceu minha boca. Esqueceu foi porra. Quando cê bebe umas coisas, se liga feito louca. Esqueceu foi porra. Diz aí que tá de boa. Bota na pegada diferente do Rodinho. Já tá sendo acordeão e Eric Landi. Todo mundo tá vendo essa confusão da sua boca com seu coração. Você fala uma coisa, o coração quer.